Yeah, András, 2013, yeah. Do outro lado, outro mundo. Vou chegar lá sem pisar em ninguém aqui. Eu sei bem como é. Os versos se multiplicam, dando vazão aos pensamentos que nunca param de crescer e aumentar o lado de dentro. A parte que mais necessita de auxílio e de entendimento. Eu acho que é minha missão, agora cumprirei com empenho. Por muito tempo fiquei vagando no abismo. Agora tô de boa, sigo os mandamentos do meu espírito. Como já disse, faz o seguinte, eu sigo em frente, mas ainda permaneço atendendo os meus pacientes. O consultório está aberto, como de costume. É só chegar e pegar a senha, aguardar o senhor da saúde. Aquele que cuida da mente da pessoa que necessita de um momento de atenção, um momento pra ser ouvido. Não herdei a indiferença dos mestres da velha escola. Eu não preciso dessa mala, porque sei que um dia chega a minha hora. O dom sagrado não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, me obriga a libertar quem se tornou refém. Manda foca. Como sempre fiz, sempre dei o melhor de mim. Não sou mais que ninguém, mas tenho orgulho do que eu já fiz. Vou chegar lá sem pisar em ninguém aqui. Eu sei bem como é o fim. Eu sinto prazer nesse trabalho voluntário, de não ganho um centavo pra fazer o que eu faço. Me senti obrigado a fazer nada. O que faço é porque amo o aprendizado dessa estrada. Cresci como pessoa, me expressando e aprendendo nas armadilhas dessa vida, espalhadas no confinamento. Foi difícil perceber que eu estava numa prisão, um labirinto da existência onde andava na contramão. Precisei olhar do alto pra saber de fato o que acontecia. Só assim pude fugir desse karma que me perseguia e olhar o caminho à frente e poder ver o futuro. Tomar uma posição na vida e sair de cima do muro. Enxergar que mais pessoas necessitam vir, tudo isso pra que possam se libertar do mundo que te deixa iludido. Essa é minha missão, tirar o podre da sua mente, te mostrar o caminho à frente pra que não seja mais um demente. Como sempre fiz, sempre dei o melhor de mim. Não sou mais que ninguém, mas tenho orgulho do que eu já fiz. Vou chegar lá sem pisar em ninguém aqui. Eu sei bem como sempre fiz, sempre dei o melhor de mim. Não sou mais que ninguém, mas tenho orgulho do que eu já fiz. Vou chegar lá sem pisar em ninguém aqui. Eu sei bem.